Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Reflita, coluna da página Fique em Casa com N. Eu sou Ana Carolina Lopes, uma das monitoras do projeto. Hoje falaremos sobre o fascismo no Brasil. O fascismo pode ser considerado um movimento político baseado na destruição das organizações populares. Vale lembrar, como já dito nos podcasts anteriores sobre fascismo e nazismo, inclusive, se você não os ouviu, vá ao nosso canal e ouça, que o fascismo surge quando o sistema capitalista está em profunda crise. No Brasil, conheceu-se o fascismo durante o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era advogado, militar e político. Foi o presidente que ficou mais tempo no poder, por 19 anos. Pode-se dizer que seu governo era semifascista, ou seja, possuía traços inspirados no fascismo de outros países, mas não era tão tradicional. O fascismo se manifestou em diversos países importantes, como França, Itália e Alemanha. O Brasil foi o primeiro país subdesenvolvido com o maior movimento fascista do mundo e ficou conhecido como integralismo, uma organização política denominada Associação Integralista Brasileira, AIB. A AIB tinha três principais dirigentes: Plínio Salgado, Miguel Reale e Gustavo Barroso, que possuíam ideais conservadores alinhados com a extrema-direita. O termo integralismo surgiu porque Plínio Salgado havia escrito a Teoria do Estado Integral. Segundo essa teoria, o integralismo coordenaria todos os pontos da sociedade: economia, organização estatal, organizações profissionais, tudo isso hierarquizado em um partido único e comandado por um chefe nacional. Os integralistas defendiam um poder centralizado e autoritário, adotavam valores cristãos e tradicionais para atrair novos militantes. Também eram conhecidos como camisas verdes, apelido dado pelos opositores em virtude do uniforme que utilizavam com características militares. Na bandeira, usavam o símbolo Sigma e tinham ainda uma saudação, o Anáuê. No hino, o principal lema era que o Brasil iria despertar. Ouça! A AIB possuía sua própria milícia armada e uma estrutura de imprensa que explorava os meios de comunicação de baixo custo, como revistas e jornais, pois assim podiam doutrinar mais pessoas de diferentes localidades, inclusive no interior do país. Era através dessa comunicação que conquistaram mais militantes, pois contavam ainda com o apoio dos setores da Igreja Católica, de famílias integralistas e de um enorme financiamento capitalista das empresas que faziam publicidade nas revistas da AIB. Bom, vamos voltar um pouco mais no tempo? Antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, o modelo de governo era chamado de República Velha. Essa república se apoiou sobre a especulação do café, que acompanhavam a exportação e os valores no mercado e apresentavam índices de uma indústria falida. Com a queda e a crise do café, a classe operária se mobilizou a lutar pelos direitos dos trabalhadores, com o objetivo de derrubar ainda mais a oligarquia burguesa. A criação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, possibilitou o desenvolvimento de medidas que diminuíram o poder oligárquico. Foi nesta época que Vargas criou o Ministério do Trabalho para garantir direitos aos trabalhadores, como férias, jornadas de trabalho de 8 horas, carteira de trabalho, proteção à gestante, entre outros. O Partido Comunista Brasileiro não contava com muitos participantes, Mas quando Luiz Carlos Prestes entrou para o PCB, o partido se tornou cada vez maior, pois Prestes tinha o propósito de fazer uma revolução e derrubar a República Velha. Luiz Carlos Prestes foi um militar e político comunista brasileiro, líder da Coluna Prestes, um movimento político militar que ocorreu entre 1922 e 1927, ligado ao tenentismo. O tenentismo foi caracterizado por tenentes insatisfeitos com a República Velha, que tinham o objetivo de mobilizar a população contra o poder da oligarquia governante, fazendo uma revolução nacional. Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, percorreu todo o país junto às tropas de São Paulo e do Sul. Foi perseguido, mas não conseguiram derrotá-lo, sendo então transformado em uma lenda brasileira no campo da política. Prestes foi casado com Olga Benário Prestes, militante comunista, revolucionária, judia, nascida na Alemanha, que durante a ditadura do Estado Novo foi presa e enviada grávida por Vargas para a Alemanha nazista. Após dar à luz a sua filha de nome Anita Leocádia Benário Prestes, Olga morreu em um campo de concentração do governo de Hitler. Então, a República Nova se iniciou com a Revolução de 1930 e se tornou uma crise política permanente. Em 1932, uma revolta em São Paulo contestava o autoritarismo getulista e exigia a elaboração de uma Constituição. Mas como a população paulista não se mobilizou suficientemente, eles foram derrotados pelas forças de Vargas. Esse momento da nossa história é conhecido como Revolução Constitucionalista. Em 1937, às vésperas das eleições presidenciais, para não correr o risco de sair do poder, Getúlio Vargas controlou e manobrou políticos e o povo, com o discurso de que os comunistas atuavam de modo que prejudicavam e colocavam o país em risco. Foi assim que, neste ano, deu o golpe do Estado Novo. O governo Vargas, com o apoio da imprensa e dos militares, sobretudo do Exército, aplicou o golpe alegando que o Brasil corria riscos de se tornar um país comunista. Foi publicado na imprensa que o Exército havia capturado um programa secreto de tomada do poder pelos comunistas. Este programa era o Plano Curran, que possuía terríveis instruções como incêndios, assaltos, fuzilamento de civis. A grande questão é que o documento era falso, escrito pelo coronel Olímpio Mourão Filho, organizador da milícia da AIB e lotado no setor de inteligência do Estado-Maior do Exército. General Góes Monteiro autenticou o documento e encaminhou a Vargas. A partir daí, o documento foi tornado público. Temos aí, caro ouvinte, como a participação fundamental da imprensa e do Exército, a divulgação de uma fake news que contribuiu fortemente para a implantação de uma ditadura no nosso país. Com isso, as eleições foram anuladas, as liberdades civis e políticas suspensas, o Congresso Nacional fechado e a Constituição de 1934 foi substituída pela Constituição de 1937, dando início à ditadura do Estado Novo. O Estado Novo tinha como principal objetivo eliminar qualquer organização democrática e estabelecer uma estrutura com ideais fascistas no Brasil. Essa estrutura limitava a liberdade dos sindicatos, estabelecia os impostos sindicais, eliminava qualquer tipo de sindicato com ideais de esquerda. Estabelecia-se aí uma ideologia com a principal função de destruir a organização popular e estando a favor dos interesses dos grandes capitalistas, ou seja, limitavam e destruíam qualquer movimentação da classe trabalhadora. O rádio, um importante meio de comunicação, naquela época foi repaginado, passando a não ter somente música clássica, mas foi adquirindo espaço na cultura das famílias brasileiras, apresentando novos ritmos como samba, apesar de ter as letras das músicas controladas, radionovelas, Tudo isso alinhado às propagandas de um governo próspero. As produções de cinema também foram impulsionadas, já que a proposta era que elas melhorassem a educação dos brasileiros. Falando em educação, o governo getulista centralizou o ensino com propostas morais e cívicas, investiu no ensino profissional. Além disso, tinha o intuito de controlar os conteúdos e estabelecer um padrão educativo para todo o país. Com a ditadura de Vargas estabelecida, os integralistas foram sendo colocados às margens do governo, pois perderam sua função, já que Getúlio já tinha conquistado e se estabelecido no poder. Bom, caros ouvintes, agora é preciso refletir se as ideias fascistas somente fazem parte da história ou se governantes ainda apresentam esses ideais no Brasil e no mundo, destruindo as conquistas dos trabalhadores e potencializando um sistema repressivo e excludente. Fiquem ligados na coluna Reflita. Vamos refletir juntos e fique em casa com o Eng.